2000 ILS 6908. 6908, complete, chame torre, 1895. 1895, ponte. Beleza. Torre, muito bom dia, Azul 6908, final ILS. Azul 6908, tráfego avistado, livre pouso, pistão no zero, o vento 1, 6, 12, 0 graus, 3 nós. Tá bom, gente, livre pouso pro 6908. interditada. Salvador, boa noite, é o Oceaner 6258, informação Bravo. É 6258, boa noite, essa é a identificação via Mar e desça para nível 050. Via Mar e até o 050, Oceaner 6258. Salvador, muito boa noite, Salvador 6908. Azul 6908, Alfa Kilo Parte 3. Alfa Kilo Parte 3, Azul 6908. Chega descida até 050. Até 050, essa não é 6908. Xanamia 258, reautorizado descida para 2000 pés. Senegal na 012, final ILS, informe estabilizado. Acessa 2000 pés, ILS, primeiro mais estabilizado. Tio Acho Caçango, bom dia, informação com o Charlie, confirma a parte que se encontra e pista que decola. Pátio 4 decola da 17, sente, mantém escuta aguardando cópia, o Isco Acho Caçango. Tá 6258, complexão de Torres 1895. Gente, 6258, check trem, pouso autorizado, pistão no zero, vento 1,50 graus, 5 nós. Já vai ser travado, pouso autorizado no zero, você não é 6258. Estava na escuta do solo. Confirma a radial da alta saída. Dois, três, gente. Eu acho que eu estava autorizado para Serra Bravo, Juliette Delta, Jundiaí, nível 120. Decolagem da pista 17, primeira curva à direita, saída Coral. Após voa direto da ND, da Gove, após conforme a rota do plano. 119.35, controle, 5163, transponder. Papa Romeu, Whisky, Oscar Tango, para saneamento táxi e decolagem, chama 118.95. Salvador, informação, chama táxi, Whisky, Oscar Tango. Oxané, 6258, solo 04. A liberar a direita, chame 121, décima 1. Direita, 2. 121, 1, 8, né? O Esquadrão Catango tem informação do POAB? Autonomia alternativa já? O Esquadrão Catango na escuta da torre? Salvador, Oceaner 6258, boa noite. Boa, Oceaner 6258, táxi via Alfa, Juliette, portão 5. Alfa, Juliette, portão 5, Oceaner 6258. 0-0. Temperatura 2.